A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Pois é, já deviam estar a sentir falta da nossa jukebox. Foi uma semaninha para descansar, mas depois dela cá estamos nós. Porque tem de ser mesmo assim, temos de regressar ao trabalho. E vamos começar em português? Muito bem, com os Ban em 1988 e Real Social, quem não se lembra? Os tempos áureos do rock português. Cerca de 9 anos depois, os dinamarqueses Aqua lançavam Barbie Girl, um sucesso que veio suscitar novamente o interesse na popular boneca Barbie. Depois fechamos com chave de ouro, a nossa Jukebox Love hoje traz Angel de John Secada. É assim mesmo, as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90 passam por aqui. Jukebox. Oh,

Grande, grande balada esta de John Secada, Angel, para trás os dinamarqueses Aqua com Barbie Girl e, finalmente, lá no principiozinho irreal social dos Ban. Gostamos de recordar as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90, por isso mesmo trazemos aqui à radioantenaweb.info a sua jukebox. Não perca a próxima! Jukebox.